Coroli, Salvador, boa noite, boa tarde, Golo 806, decola. Boa noite, 06, boa tarde, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 230. PUCA 230, 1806, obrigado. Golo 328, livre das restrições, por posição em TAP, desça para 3 mil pés, ajuste na 03. 3 mil pés, na 03, Golo na 322. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Solo 5626, está autorizado o táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03. Mike Eco Delta, ainda novo estado, continua em aproximação, reporte a 3 milis do, da pistola 7. Mandarei 3, alvo 7, Delta. Mike Eco Delta, altímetro 1093. 1093, graças. Alinhado, Carajal. Carajal 9, livre decolagem, pistola 0, vento 110 graus, 139. Livre decolagem, Carajal. Forna, giro standby to pushback. Carajal 19 decolado aos 33, chame controle frequência 119.8. Chame controle 198, Carajal. Pronto, 328, desce para 2 mil pés, ajuste permanece livre LS e aposta estabilizar. 2 mil, botar estabilizado LS X-ray, no 328. 648, desce para 3 mil pés, ajuste permanece. Controle Salvador, Carajal no 9, decolado, saída da EL. Carajal no 9, contato radar, saída da EL, suba para 260. Só 260, Carajal. Para contato de informação, está com a hora. Bono 06, Recife, 12545, alterna 13325. 2545, 3325, obrigado, uma boa tarde, Bono 806. Tarde. 9-8, transponda 5-1-1-1. Colônia 326, boa tarde, contato radar. Autorizado de chegada Mari, desça para nível 050. Na identificação. 083 for push and start combat protection, Ocean S 6315. Salvador Tower frequency will be 118.95. Copy to 118.95.490. Salvador, boa tarde, 146142, para push back acionamento na 4. Para Salvador, confirme, foi um? Puxa, né, 6142, puxa acionamento na 4. 4, só instante para puxar, até dá. Trip passando na cauda sentido por espera, correndo com a equipe do solo é poste contra o táxi. O tráfego já superou aí a cauda. Obrigado. Line up and take off runway 10 degrees 118. Salvador, boa tarde, igual na 328. Time para a torre? Gol 1328. 1328, continua a aproximação, cheque. Reporte baixado e travado, altímetro é 10013, aguarde os tarifos. Baixado e travado na 328, aguardando autorização de pouso. Desça para 2 de meu país, autorizado LS, reporte estabilizado. Na 326, desça para 3 de meu país, ajuste na 0 na 3. Eu cheguei no meu 142, solo voltando? Liga. Uma vez que já ainda não iniciou, eu tô com a Airbus companhia do outro lado do pátio, vai iniciar o táxi, assim que o tráfego liberar a cauda, inicia então na sequência pra me chamar para o táxi, quê? Deixa passar a Airbus companhia e conheceu? É, não iniciou ainda no 4, a Airbus companhia já tá pronto lá pro táxi do, no setor sul do, do pátio, agora a gente vai iniciar o push então. Tá legal. 6315, approve taxi via Mini Impo, Indian, hold short runway 10, call tower 118, decimal 95, QH 1013, have a nice trip. Clear the taxi via Mini Impo, Indian, hold short runway 10, call tower 118, 6315, 6315. O meu 142, a companhia já iniciou o táxi no setor sul, assim que o tráfego passar a cauda, chame pro táxi na sequência. 6142, fique de passar o chão. Obrigado. That's my boy. Papatango Lima, Oscar Eco, sem restrições, desce para 3 mil países, destino 013. No 328 no solo 41 no livre direito. Chame o solo 21219. 219 é direito, né? Salvador, muito boa tarde, gol no 328, livrando a pista principal. 328, boa tarde, vou ver Foxtrot, Alfa, Teto Juliette, seu portão 04, vai ser liberado alguns instantes pelo Airbus da Avianca, que já solicitou o push. Beleza, Foxtrot, Alfa, vamos pro 4, guardando a liberação, obrigado. Leandro 42, Airbus Companhia passando a causa, na sequência, chama pro taxa. Chama, 42. No 648, livre pouso na pistão no 0, vento 1, no 0, 0 graus, no 3 nós. 648, livre pouso no 0. Salvador Tower, good afternoon, Oceania 6315, holding point, runway 10, landing point. 6315, maintain holding point. So maintain. Six, three, one, five, não, eu quero comprar. Have you inside the trap call final? Yes, 315. 6315, confirm. Sir, Boeing 737 landing in runway 10, clear the lineup and maintain threshold 10. After the draft, you will line up and maintain ocean 10. Para o táxi 6142. Natal 13h30, 142 na moto 6142. Natal 4h30 em Salvador? 13h30 Natal com 142 na moto. 142 Natal com 13h30, copiado. Táxi à direita, na casa do 320 Companhia, número 2 do ponto de espera, 2895. Altímetro, 1013, boa viagem. 1013, segue o nada da companhia, obrigado, tá bom. É, o gol no 328, observa a saída do 320 Avianca, à esquerda, Juliette, portão 4, na sequência autorizada. Ok, na sequência do Avianca, o Juliette, a posição 04, gol no 328. 465, Campinas, 340. Já temos aprovação, a informação é para confere, altímetro 1013, portão 2, só um instante para cota. Portão 9 autorizado, o acionamento, chame pro táxi, gol 924. A gente mantém a minha escutando, braço liso. Que braço liso, chama a torre agora, 118.95. Usado Alfa, Juliette, bate no portão 03 de terceiro. Alfa, Juliette, valeu, Mascareco, desce para 2.000 pés, com 1.013, autorizado LS. 2.000, autorizado LS, Mascareco. O restante confirma a rota do plano de voo. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda, direto à posição Bridge. Controle 1, 19.8, a torre 118.95 e o transponder 5133. Ok, para cá, turma de 340 via Bridge, aperto 16 via rota do plano de voo. Fala, mantém a frota a 2.000, cruza a direita da Euleda, voa Bridge. Abate. Ei. Entendi. Eu abri, te confirma? Afirmativo, Lida Bridge, chama agora o centro Recife. 1260, confirmando. 1851, no termo 3395. 1-0 graus, 129, altímetro 1013. Oceanair 6326, cheque o trem, autorizado pouso 110 graus, 129. Machado travado, livre, pouso 6326. Salvador Control, good afternoon, Ocean Air 6315, passing 2000. Air 6315, Salvador Tower. 157360, mantenha a saída dela. Salvador Tower, Ocean Air 6315. Your departure was at 48, contact approach 119.8, Ocean Air 6315, bye. 119.8, thank you. Bye, bye. Confirma ali, Mascareco? É, ainda está fora, foi uma informação errada, na proa de Duna. Salvador, departure control, good afternoon, Ocean Air 6315, passing 4000. Prossiga. Decolado cruzando a 050 da Euleda. Mantém da Euleda, sobe 360. Sobe 360. contact, voo 1924 com 1142, 2014, apertando Salvador. 1142, 1214 com Salvador, táxi aprovado. Via Pátio Índia, quando esperam no zero, mantém a posição, chama a torre 198, decimal 95, altímetro no zero, 13, tem boa viagem, 1924. Pátio Índia, quando esperam 1895, obrigado, senhor. Correção 1895, completo, beleza. 118. 95. Obrigado. Cheque o trem. 326, boa tarde. Táxi autorizado Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Portão será o 01. Alfa reportará antes da Juliette, portão 01, 6326, boa tarde. 39. Aí, meu Godoy. November Alfa, voo local, supervoo em qual setor? Corredor forte, 20 milhas, decola a pista no 7, a curva pela esquerda, cruzamento do aeródromo em coordenação com a torre 118, decimal 95. Após o cruzamento, controle 119, decimal 80, padrão transponder 01971, Papa Roma, Índia, November Alfa. Tudo? Praticamente falando, você reconhece. Agora, para o solo não tem nenhum problema, viu? MR1, 42, decolou 52, chame o conforto. 1219, decimal 8. Boa, até a volta. 42. Eu no 42, boa, sobe 350, vigilante. 35. Pátio 42 no POB, informação em curso a Papa, altímetro no 013, acionamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 95 da presente, Índia November Alfa. Oceanema 326, esquerdo de leste, portão 01. 1326, prossiga. Esquerda de leste, portão 01, tá ligado? Esquerda de leste 01, grato, 1326. Passar travado. Ciente. Aguarde contato visual de nosso Eco. Sim. Hotel Oscar Zulu, Salvador. Constante. Bravo que Luiz, que no Solos 5-4. Autorizado 180 graus backtrack, chama liberado. Pior, Bravo que Luiz. Patão Lima, Oscar Eco, autorizado pouso na 1-0, 1-0-0 graus, 149. Eco. Distrito 340. Distrito 340, bem-vindo. Trip 5490, chama agora Recife, 2545, alterna 1-3-3-2-5. Chegada Maré, desce para 2000, para 2013. Maré, 2000. Vai até a Fonte Nova. Então decola na RMAR, o afastamento seria junto, o cruzamento de Herodes junto com a torre, na sequência via litoral sul até o farol da Barra e conforme o restante. Controle 120, correção. Conforme 119.8, torre 1895, acione 0190, até o Cruzão. No 924, autorizado a alinhar e manter. 924, alinhar e manter. Não, 120. Chama na torre 1895, POBD. 1895 da presente, vovô, até o Filo. Boa tarde. Lima Oscar Eco no solo 56, libera a direita, solo 121 no decimal 9. Papa Tango, Lima Oscar Eco. Local de estacionamento é aéreo, está? Conhece o aeródromo? Conhece o aeródromo? Ah, sim, irmão. Exato, autorizado, então, à direita, conhece Alfa, Juliette, Pat 1, November, Mike, reporte Quebec para o cruzamento no 735, correção na Quebec para cruzamento no 735. Carê. 924, está iniciando na 190. Índia November Alpha, Live Taxi, Antônio Ingresso. Tóxica Zulu, após a decolagem do RMAR, acione e transponda em posição normal, 0110, e aguarde instruções. Uno 924, decolou 58, chama o controle. 198? Uno 9, decimal 8. Ok, então 9294, boa. Controle Gol 924, decolou na boca. Sabe 350, 924. 350, 9. Autorizado. Não. Acione e transponda a posição normal e aguarde informações. Lulu, se possível, realizar um sobrevoo aí próximo à torre nova em construção, na versão do aeroporto. Prossiga para a estrada do Coco aqui, próximo à cabeceira no zero, e aguarde instruções de cruzamento. Até o Oscar Zulu. Prosseguindo então, próximo a 1-0, Zulu. 3-0, obrigado, a volta. Meu no 4-2, chama Recife agora. 1-2-5-4-5, aperta 3-3-2-5.